fala de mim. Fala, fala, fala, fala, fala. Adidas no pé, hoje o tempo é rei, os que deu me quer. Já virou freguês, não sai do meu pé, espera a tua vez. Foi com meu suor que eu conquistei, mano eu tirei uns dias. Foi quatro de ponta, cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram um maço, uma carta e uma ponta. Hoje eles me apontam e me invejam com o olho gordo. Vou jogar sal grosso. Espera a tua vez, foi com meu suor que eu conquistei. Mano, eu tirei um dia, foi quatro de ponta. Cadê as novinha? Cadê os que soma? Me mandaram um maço, uma carta e uma ponta. Hoje eles me apontam e me veem.